Em Salvador, muito boa noite, o Rio 5972. 5972 está livre, o aproximação aguardando a autorização de pouso. Positivo, está na final de 9 milhas da 10, o Rio 5972. Sente. Azul 4235, solo aos 31, livra à direita e chamo, e continua na minha escuta, ok? Alfa e chamante da Juliette, na minha escuta. Direita, Alfa, vai parando com a Juliette, mantendo esse escuta. 4235. Decolagem, Gol 604, vento 160 graus, 8 nós. Decolagem, 604. Oi, boa noite, Abriang 6747, ponto, espera pronto, sem sustado. Final normal agora, Rio 5972. Quanto tempo a gente pega, objeto? Salvador, boa noite novamente, Jornal 6323, informação Bravo, 380 Guarulhos para cópia. Presidente, aguarde cópia um minuto. Autorizado, cruzamento até Aerostar, ao aeroestacionar para fazer livre, né? A curta final, Rio 5972. 5972, livre pouso, pista 10, vento 1, 50 graus, 62 na área. Livre pouso, a 10, o Rio 5972. O 604, solo aos 34, o corretor decola aos 34, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, seu bom domingo. Controle Salvador, boa noite, Gol 9604. Boa noite, Gol 9604. Tubal 370, sei da Momo, vigilância. 370, Momo, 604. Só um minutinho, o Azul, Conexão Web 6747. Após passar a aeronave da Rio na final curta agora, ali mantém, viu? Após o Rio, ali mantém, 190, 6747. Ok, o 6313, para qual a pena? Pergunta? Está autorizado para Guarulhos, nível 360, via Bridge, Aperzu do 16 e Belo Horizonte, decola da 10 com curva à direita, na saída da El, Leda e depois reposição Bridge. Aciona 5041 no código, controle será 1920 decimal 8. Autorizado 360 Guarulhos, decola da 10, curva aí de volta. Israel, Lenda, Paulo, Bridge, Bridge, intercepto, fazer o nome, trava até os voos, transponder 5041, 208, controle 6315. Correto, chama para acionamento. Pará. Estabilizou o TAN 3305. TAN 3305, complete a aproximação, torre 186. 186, torre 3305. Corrigindo 1895, 3305. 1895, 3305. Rio 5972, solo 36, linha direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, não me escuta. Azul 4235, aguarde antes da Juliette. Aguarde antes da Juliette, 4235. Ok, aguardando, 4235. Aeronave da companhia no Uno está aguardando sua entrada para iniciar o push-back. Florida, Proton 3, grato pela ajuda aí, o Azul 435. Torre Salvador, muito boa noite, Tan 3305, no externo. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 3305. Continua, aguarda a autorização, Tan 3305. 6747, decolagem livre, vento 160 graus, 8 nós. A 3398, complete a aproximação, torre 1895. 1895, boa noite. Voo no 076, prossiga para 2000 pés, 1020, reposta estabilizada. E 2020, reposta estabilizada, voo no 076. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aqui vai sair da 1 no 0 ou no 7? Só um minuto. Só... 3305, livre pouso, pista 10, ventura 60 graus, 10 mais. Livre pouso para o 3305. Ok, então o Cervo da Aeronáutica acompanha ingressando, saiu do jet para o táxi chamar a Torre 1-1-8-8-9-5-4-0. Passaram para o controle, web 6747. Sim, ativo, depois 38, controle 19, correção 2018. Que tá gosta da pata livre para acionamento, chame táxi, tá pronta a cópia? Tá autorizado então, Natal 390, nível Via Pesulo 10, decola da 190 com curva esquerda, saída PUCA, transição Zipar, raciona 5040 e o controle na saída 20.8. Foro 604, chame em Recife em 12545, alterna 12685. 2545-2685, obrigado, senhor. Uma boa noite. Boa noite. Tá correto, chame para o táxi. Cinco, seu solo aos 40, língua direita, táxi via Alfa e chamante da Juliette, não me escuta. Língua direita, via Alfa, da Juliette, chama. 3305. Livre pouso, vento 160 graus, 8 nós. realmente, Solos 42, táxi via Alfa, chamante, Juliette, não me escuta. Alfa, antes da Juliette, né, passou 33. Portanto, 3305 na Alfa, próxima Juliette. E sua posição, meia dúzia, autorizado, esquerda, meia dúzia. Esquerda, meia dúzia, tá, 3305. Autorizado, o táxi à direita, até o ponto de espera, chapéu para decolar. Autorizado, boa noite, o Chanel 6303-204, para posto Santana. No 4, observe a saída da aeronave da Azul, depois está autorizado, chame para o táxi. Chamará. Chame 6303. Objeto 6747, chame agora o centro Recife, em 1251, alternativa 133-25. 1251, 3325, web 6747, grato. Bom fim de semana. Bom fim. Está autorizado, esquerda, portão 8. Esquerda, 8, 3, 3, 9. Como 076, complete a aproximação, chame torre 1895. 1895, 076. Passou com 076, recepção final da 10. Não, fiz tudo. 6076, repórter passando sim, Bruno. Boa tarde. O azul ingresso decola direto? Afirmativo. Está autorizado, alinhado decolar, Ventura 50 graus, 8 nós. Alinha decola, vou passar aqui. Controle. Salvador, muito boa noite, é o 3595, abraço. Para 4 mil pés na proa de pelo, 5595, 1020 o ajuste. Para baixar travado com 076. Sente, 076, continua a pressionação, vai dar uma autorização de pouso. Ok, boa noite. 071 decolagem 48, controle 208. 208, 4071. Para táxi, com 43, 4 horas de autonomia, alterna, galeão, 6303. Está autorizado, chame no ponto de espera pronto. Chamará ponto de espera pronto, 6303. 4071, 360 da El, vigilância. 360 da El, 4071. Curta final, VFSB. Livre pouso, vento 1, 50 graus, 8 nós. Livre pouso, VFSB. Livre pouso, VFSB. Está autorizado, né? Mantenha 303. Autorizado, a linha é essa. Aqui, ó. É um por aqui. 076, sala 50, livre direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, mantém a escuta. Antes da Juliette, para Alfa, voa, retorno. Decolagem 6303, o vento 1030 graus, 101. Decolagem 303, decola 53, controle 208. 208, uma boa. Sete mil autorizado em ingresso, Juliette, portão 2. Salvador Departure Control, good evening, Ocean 6313. And on Dial Departure, play the transition, climb 360. Departure Control, good evening, Ocean 6313, and how do you hear? Salvador Tower, Ocean 6313. O Salvador é o Ocean 6313. Prossiga. É, tem outra frequência, 1208, não responde. A frequência correta é essa mesmo, 1208. Quem torna a chamada novamente, eu vou checar aqui com o controle e qualquer coisa eu vou te me escutar, Alexandre. Tá bom. Vou chamar de novo. Torre Azul 4235, informação Bravo. Autorização até Bonfim, 1260. 6313, Live 110, 360. Live 360. Ocean 6313. Autorizado, Confins 360 via Bridge, peso do 16, decola da 10 curva direita, saída da El Oleda e depois voa Bridge, aciona 5046 e o controle 120 decima 8. 4071, chame agora Recife em 126, corrigindo 1251, alternativa 13325. 046, controle 120 decima 8, azul 4235. Correto, operacionamento. Trip 5595, 2000 pés, 1020, reporte estabilizado na LS. Ok, 2020, reporte estabilizado. Autoriza a proa de turma? Tem a proa de pelo 5595. Manda. Só que eu não estou com seu plano no sistema aqui ainda. Qual é o horário previsto da saída? 33, né? Ok, não está aqui ainda, deve estar já. Normalmente é cerca de 30 minutos antes ele sai aqui, já tá, deve estar aparecendo aqui assim que eu sair a cor dela. Salvador, boa noite, o F5 7 no 6, cruza 1280 para 1 5. Salvador, boa noite, o F5 7 no 6. 5716, desço para 5 mil pés na chegada a Mare, com ajuste em Salvador, 1020. 5 mil pés, 1020, 5716. 5716, autorizado proa de etape. Proa de etape, 5716. Oceania 6313, Conal Recife, 125.1, if unable, 13325. 125.1, unable 13325, Ocean 6313. Ponto Salvador, Sebastião, muito boa noite, Ocean 3178, descendo para 1960. Quem perdeu o contato com o Centro Recife? Negativo, pediu para transferir para Montreal e Salvador. 78, 3178, desce para o 060, chegar na Mare, 1020 o ajuste, 1020. 060, chegar na Mare, 1020 o ajuste, 3178. O 074, Silvio. Passou Bravo, sinalização para Guarulhos. Em Guarulhos 360, tá pronto, cópia? Pronto, pronto. Ok, matará. 360 via Pebride, apesar do 6 Belo Horizonte, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda e depois voa Bridge. Aciona o código 5044 e controle 20 destino 8. Autorizado 360 para Guarulhos, para o 10 Bridge, depois para o Belo Horizonte, depois Bridge a rota 5044 Espanha, saída da El Linda, depois voa Bridge, o voo no 074. Correto, seu operacionamento. Tá lá.